E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast, especial surpresa de Natal, Caio Corraine. Olá, personas! Ninguém acreditava que a gente ia voltar, Rafael. Nada melhor do que uma surpresa no Natal. Cara, é como se Papai Noel viesse, comesse um pedacinho do seu cookie, tomasse um gole de leite e largasse um presente pra você. É isso. E esse presente é uma brincadeira que a gente fez aqui, que é a história do Rei Minos. Nada melhor do que uma boa história no Natal, né? Sim. Não é exatamente uma história de Natal, embora seja parecido, porque tem, sei lá, quadrúpedes. Tem presente, é. Tem briga de família. Exato, tem seres mágicos, é a história que a gente trouxe pra vocês no Natal, então é a história de Natal, certo? Certo. Sabe quem mais dá presentes pra vocês sempre? Caio e Rafael. Uai, quem? A gente dá presente uma vez só, que é agora aqui no Natal. De vez em quando a gente dá uns outros presentes também, mas quem dá presente toda semana rigorosamente aqui durante todo esse ano foi o PicPay. PicPay Noel. Nossa senhora. E eu vou falar pra vocês que os presentes que a gente falou no especial de Natal ainda estão valendo até 31 de dezembro de 2018. Você pode ganhar R$30 de cashback se você for um usuário novo. Você pode ganhar R$15 de cashback pra quem assina o Google Cash, que custa R$15, então é tipo, hashtag ou seja, de graça. E você pode ganhar 5% de cashback em até 10 compras nas maquininhas Cielo. Fala se tem Papai Noel melhor do que esse. É, sensacional. Nossa senhora, mas é muito dinheiro de graça, hein? Agora, isso é a vida real, não é uma história de milagre de Natal, tem uns limites. Então vai lá em gugacash.com/picpaynoel, que você vai ver exatamente todas as condições das promoções e tal. Então baixa o PicPay, usa o PicPay para assinar o grupo secreto do GugaCash, até porque... Semana que vem não tem episódio, não conte com isso. Esse foi o último. O outro já era pra ter sido o último, né? É verdade. Mas esse foi o último, é um especial, é uma historinha que a gente vai contar aqui. E durante todo o mês de janeiro a gente vai estar de férias, mas lá no Grupo Secreto vai continuar tendo conteúdo exclusivo, inédito, todo dia. Todo dia útil. Beleza? Então vai lá, gugacast.com/picpaynoel e ouve essa história aí que tá muito boa. Caio, Rafael, o Eric tava me contando uma história aqui sobre a lenda do Rei Minos. Vocês já ouviram falar? Não. O Rei Minos é um personagem da mitologia grega e é por causa dele que tem a história do Ícaro, que voou com a asa de cera, voou perto do sol. Ah, nossa, é a mesma história? É a mesma história. Ele tava me contando que o Rei Minos, ele tinha um lance que ele queria ter um boi branco. E aí... Certo. É, cara, é porque na Grécia... Okay. É prioridades, né? Ah, a gente não contesta o desejo dos outros, tá? É, então. Aí, ele queria ter o boi branco e aí o Poseidon dá o boi branco pra ele. Certo. Só que aí o Poseidon, sei lá, porque ele também é um deus do mar, e sei lá como sendo deus do mar ele descolou um boi branco, ele manda matar o boi branco. Pô, que cuzão. É, e aí o Minos, ele não mata o boi branco. E aí o Poseidon fica puto e joga uma praga na mulher do Minos. Por causa disso. Caraca. O que ela tinha a ver com a história? Ah, cara, tragédia grega, né? Grego. É. E todo mundo era... E a mulher dele também era mãe dele. E... E aí, quando o Eric me contou isso, eu falei assim, cara, isso devia ser uma novela caipira das oito, sabe? Uma novela da Globo que só tava com caipira, assim, tipo o Rei do Gado. Sei, sei. Go on. Imagina assim, tipo, o Rei Minos, ele na verdade é um fazendeiro, entendeu? Uhum. Aí, e ele tá lá contemplando a fazenda dele, assim, próspera, assim, porque ele é tipo um rei, né? Sim. Então, uma puta fazenda, toda produtiva, a galera trabalhando, assim, um monte de gente, todo mundo feliz. Aí ele tá lá assim, essa minha fazenda, tá uma maravilha essa fazenda, tá muito bonito, tá tudo certo aqui, tá produzindo, tá dando leite, tá dando colheita, tá... Mas sabe o que eu queria? Sei lá, ele tá falando com o assistente dele, assim, né? Com o capial, né? O capial batendo a faca na mão. É, isso. Qual seria um bom nome de capial pro rei Minos? É, Gilberto. Não, acho que tinha que ser um nome mais grego, assim. Gilbertos. Gilbertos. Aí, ô Gilberto, sabe o que eu queria? Eu queria um boi bem branquinho, sabe? Um boi bem bonito, bem branquinho, branquinho, branquinho. Que ia ser uma maravilha. Essa é a única coisa que falta aqui na minha fazenda, é um boi branquinho. Se tivesse um boi branquinho, nossa, nossa, ia estar feliz demais. Um boi branquinho aqui, ia ser tudo de bom. Esse boi branquinho aqui na minha fazenda, tudo que eu queria era ter um boi branquinho. Eu penso que o Gilberto, ele podia chegar assim pro rei Minos e falar assim, o seu Minos, eu tenho até a questão aqui pro senhor, que é a seguinte, eu fiquei sabendo que o senhor é primo do rei Midas, verdade? Rei Minos. Que é parecidinho, né? O nome é coladinho do outro assim. Minos, Midas, Minos, Minos, Midas, tudo Minos, né? É verdade? Ele falava, não, rapaz, que história remida. Conhece lá remido nenhum? Negócio aqui é Minos, porque eu sou de Minas Gerais. Aí o pessoal falava, mas você é de Minas? Então você é o Minos. Aí todo mundo ria. Ria assim com a boca boa. E eu falei, eu gostei desse nome, Minos. Sabia? Parece meninos, Minos, gostei. E aí ficou rei Minos. Podia ser o nome dele, Minas Gerais, né? Não, porque eu tava pensando assim. Não, é que eu tava pensando o seguinte aqui, ó. Porque, ó, segue meu pensamento. Tô indo numa direção, vai na minha também, né? Segue direto, segue assim, vida inteira junto comigo, ó. Se o Midas, né? Que não é o Minos, é o Midas. Que eu achava que era seu parente, né? Porque é um nome parecido, todo mundo parente. Aí, o Midas. Ele encosta nas coisas. Já ouviu falar disso? Ele encosta nas coisas. Ouro. Nossa senhora, ouro. Reluz, ouro. Nossa senhora. Aqui a gente tem de tudo, mas sempre pode ter mais, né? Mas beleza, então. Ele encosta. Ouro. Aí eu pensei, pô, nome parecido? Rei Midas, Rei Minos, Rei Minas. Será que o Rei Minas, tudo que encosta vira queijo? Essa era a única piada que eu queria fazer nesse conteúdo inteiro. Pronto, pode continuar aí. Não tem nada a ver com a história, era só isso. Você sabe que tem a história do rei Midas, que tudo que ele encosta vira ouro. E ele se arrepende, né? Porque a filha dele vira ouro e tal. Isso é pra caralho, né? E aí... Mas eu acho que se fosse o rei Minas, tudo só que vira queijo, ele não ia se arrepender, não. Aí ia chegar Poseidon, sei lá quem foi que fez isso com ele. Ia chegar a Zeus, né? Falar assim, pô, e aí, rei Minas, você não tá arrependido, não? Que tudo que você toca vira queijo, sua família virou queijo. Uai, tô arrependido, não? Tem queijo? Agora tem queijo toda hora, tá tudo virando queijo. O que eu queria, na verdade, era mais queijo. Aí ele encosta em Zeus, Zeus vira queijo. Que eu, na verdade, Zeus, aqui, ó, se eu quisesse pedir pra você aqui, ó, bem direitinho, o que eu mais queria era uma terceira mão pra encostar em mais coisa ainda. Nossa, ia ser muito bom. Eu queria só alguém que encoste nas coisas e vir goiabada. Não, mas então, voltando aqui à história do Rei Minos. Aí ia ser legal, se, na nossa ideia da novela das oito, caipira baseada... No, porque já teve, né? Uma novela das oito foi baseada no Édipo Jocasta. Vocês lembram dessa história? Teve? Sim. Então, pode muito bem ter um rei do gado baseado na história do Rei Minos. Aí ia ser maneiro se o Poseidon fosse tipo um senador, que é um fazendeiro assim da região, e ele é poderoso, assim, ele é meio bravão. Ele usa terno branco. É, de terno... Aí ele ouve a história, e aí ele chega pro Rei Minos e fala assim... Ô, Rei Minos, eu vou dar esse boi aí que você quer. Eu tenho um boi manquinho lá, toma aí o boi pra você. Você é um menino bom pra mim aqui, você me ajuda aqui nas coisas. A gente tem um bom relacionamento aqui, as famílias. Eu te dou aqui o boi branquinho, toma aqui pra você. E aí o Rei Minos ganha, né, do Poseidon, o boi branco. Do senador Poseidon. Eu tô imaginando o Poseidon igual o Antônio Fagundes. Aí, só que aí o Poseidon tá lá com o assistente dele, né? Como é que é o nome do assistente do Poseidon? Putz. É... Osvaldo. Aí ele falou... Não, pera aí, ó. Deixa eu... Vamos estabelecer um negócio pra ajudar. Já que eu tô pensando Poseidon igual o Antônio Fagundes, quem interpretaria o Rei Midas? Lima Duarte, né? Lima Duarte. Lima Duarte seria bom. Lima Duarte? Lima Duarte. Não, mas tem que ser o outro cara do caminhão lá. Como é que é? Como é o nome dele? O Estênio Garcia. Estênio Garcia. Tem que ser esse cara. Pode ser também. Não é? Quem que era o Berdinazzi? Era o Tarcísio Meira, né? Não era. Era o Raul Cortez. Era bom o Raul Cortez, hein? O Raul Cortez tinha que ser o Poseidon. Puta, é bom mesmo. Porque ele é mais bravão. E aí o Rei Minos podia ser o Antônio Fagundes. É, porque ele sabe fazer papel mais humilde, né? É, não é? Que segura o garfo assim com a mão inteira. come só com garfo. Uh-huh. Aí vai falando assim... Tem que dar um jeito nesses boi aí, porque esses boi não tá bom, não. Aí pega o garfo assim, enfia uma garfada na boca e fala... Esse boi aí não é nem branco, pô. Eu acho bem ok. Mas então, imagina o Raul Cortez, o senador Poseidon, conversando com o Oswaldo, assistente dele. Aí ele tá pensando, Oswaldo, tá pensando aqui? A gente mandou o boi branco lá pro Minos, né? Que ele pediu. E tava pensando que a gente já fez muita coisa boa pra esse rapaz, né? Pro Minos. E eu sabe o que eu queria? Eu queria um churrasco. Vai lá na fazenda dele, manda ele matar esse boi branco aí, que ele que já brincou demais com o boi branco. Manda ele matar o boi branco pra gente fazer uma churrascada, manda pôr no rolete. Aí o Oswaldo chega lá no chega lá no Minos e fala assim, ô, seu Minos. Bate palma na frente da fazenda. Ô, de casa. Aí ele fala, ô, seu Minos, o seu Poseidon mandou você matar o boi branco aí. Ué, como assim? O seu Poseidon mandou você matar o boi branco aí pra gente fazer churrasco. E aí o Rei Minos fala, ué, mas não vou matar um boi bonito desse. Não vou matar, não. Ué... Consigo imaginar perfeitamente Antônio Fagundes fazendo isso. Não é? Um boi. E aí ele batendo assim na cara do boi, sabe? Dando umas tapinhas assim na cabeça do boi. Esse boi bonito demais? Não vou matar. Que esse boi a vida inteira tem aqui? Não vou matar, não. Vamos fazer o seguinte: a gente mata outro boi. A gente esconde esse boi aqui e mata outro boi. Faz a churrascada lá, pô, sei não. Eu acho interessante também ele jogar umas ideias assim, tipo, não, porque, ó, a gente pode matar. Ó, o tanto de boi aí. Olha aqui, ele pega o. Como que é o nome do cara? Otávios? Oswaldos. Oswaldos é o assistente do Poseidon. Exato. É. Ele pega o Oswaldos assim, pelo cangote assim, vira ele pra fazenda, aquele monte de boi. Fala, olha aí, quanto boi, gente. Nossa senhora, ó. Não preciso matar boizinho branquinho. Olha lá, aquele lá. Aquele ali, ó. Aquele ali chama Mimoso. Ele é gordo. Ó a zanca dele. Imagina a gordura dessa zanca. Nossa senhora, ó, tô chupando os dedos já. Vamos matar aquele lá. A gente pinta ele de branco, não tem problema. Confia em mim. Oxe, não precisa falar pro seu Poseidon. A gente mata aquele ali. É, mas aí o lance é que o Poseidon descobre, né, que o Minos enganou ele. Claro, porque o Oswaldo, ele não mantém, ele não fica quieto, né? Ele cagueta. É, não sei, mas podia estar rolando churrasco, né? Tem a cena assim, tipo, tem uma cena aérea, né? Que eles filmam com drone, né? Bom. E mostra toda a boiada, mostra o lago, o açude que tem na fazenda, né? Aí chega, até chegar na churrascada, aí mostra lá eles comendo carne, né? Comendo farofa, maionese, vinagrete. E aí podia ser assim, o Oswaldo, ele vê o boi branco lá no fundo. É verdade, ele pode ver assim, só a bundinha dele, um outro empregado do Minos empurrando ele pra dentro de um lugar assim, tipo, não, vai pra lá, boi. Aí ele fala, né, ô, seu Poseidon, eu tô vendo aqui, eu acho que o Minos tá enganando o senhor, viu, porque o boi branco, eu vi o boi branco ali, ele não matou o boi branquinho, não. Aí o Poseidon fica puto, né, ara, esse, tem que falar ara, né, porque esse é o sotaque. Tem. Ah, esse Minos tá de brincadeira. Eu ajudo esse rapaz, faço tudo pra ele. Que ele fala meio grossão assim, né? Sim. Faço tudo pra esse rapaz, aí eu peço pra ele fazer uma churrascada aqui pra mim. E aí ele vem me enganar, me traz esse boi maiado, queria o boi branco. Quem esse Minos pensa que é? Eu acho que seria mais legal se Poseidon fosse interpretado pelo Milton Neves. Ia ser muito melhor. Milton Neves agora, Pucão. Agora o Minos que mora no céu. Vamos comer o boi branco que agora mora no céu. Mas antes vamos falar aqui da Dipoline. Essa boiada virou carne, virou boi, virou sapato da Dipoline. Um abraço. Um abraço pro boi branco. Aí o Poseidon fica puto, e aí voltando pra história aqui, né? Toda a ideia era eu contar a história pra vocês. Aí o Poseidon fica puto, e o que ele faz? Ele joga uma praga na mulher do Minos, pra ela se apaixonar pelo boi. Olha que filho da puta. Grego é foda, né? Grego tem a manha de sacanear. Puta que pariu, a vingança do grego é uma desgraça. Aí então ele ia falar assim: esse Minos você vai ver só o que é bom pra tosse. Ele gosta do boi, ele acha o boi bonito, é? Ele acha o boi bonito, é? Ele vai ver quem é que vai achar esse boi, o que, que esse boi bonito vai fazer com ele. Eu vou rogar uma praga, vou rogar aqui um feitiço aqui na família do Minos, esse boi vai destruir a família dele. Esse boi vai carzar. Esse boi vai carzar um. Como que era que meu avô falava? Um banzé de cuia que vocês vão ver. Aí entra a música Banzé de Cuia, gravada pela Alceu Valença. Ele acha que o Minos acha que ele pode me engamelar? Vai ver agora. Engamelar. Todas as vozes dessa série vão ser feitas pelo Caio. Aí, e assim. E como ele é deus, né? Ele é um deus, Poseidon, então ele pode fazer isso, né? Ele joga um feitiço na mulher dele. Aí ia ser engraçado o momento que a mulher se apaixona. Ele chega assim, a mulher dele chama Pazify, a mulher do Minos. Caraca. E aí ele chama, né? Ô, Pazify! Ô, mulher! Vem aqui que eu vou te mostrar a coisa mais linda que Poseidon me deu. Ó, vem cá. Vem ver. Olha que boi branquinho. Olha que bonito esse boi. Que boi mais bonito. E aí a Pazify olha assim, quem seria a Pazify? Patrícia Pilar. Aí ela olha assim e fala assim, uai, Minos, esse boi é muito bonito. Como é que você conseguiu um boi bonito assim? Deus do céu, que boi. Mas esse boi, posso dar um beijo no boi? Você tá maluca, mulher? Você quer dar beijo no boi? Aí é que a história fica bizarra, porque a Pazify, ela fica tão maluca de amor pelo boi, fica bizarra. Então, tira as crianças agora. Olá, gente. Grécia, hein? Ficou bizarro, já vou avisando. Então, se você tem crianças ouvindo esse podcast, para agora, porque vai ser estranho. É mitologia grega, não fui eu que inventei. Aí, a Pazify, ela chega pro cara que é o gênio da região, que é o Dédalus. Ele é tipo um Leonardo da Vinci grego. Sei, que vai ser interpretado aqui pelo Juca de Oliveira. Ela chega pro Dédalus e pede pro Dédalus para que ele faça uma vaca de madeira, para que ela possa entrar dentro da vaca de madeira. É tipo um cavalo de Troia, uma vaca de Troia. Sim. E enganar o boi e fazer amor com o boi. Nossa. Ah, não. Que bom, né, gente? Não. Aí, babu. Ô, tiriça do inferno. Não é assim que funcionam as coisas, gente. Aí, babu. Aí vira um angu de caroço, velho. Aí não dá, não. A gente tá falando boi porque é mais engraçado, né? Mas é um touro, porque senão, se fosse boi, não, nada disso seria um problema. Sim, pobres bois. Ela faz isso e aí ela finalmente tem... Ia ter a cena, né? A noite de amor dela. Meu Deus. Ela imagina ela conversando com... Ela tendo essa conversa com o Dédalus. Ô, Dédalus, queria pedir um favor pra você... É, sabe que a gente é muito bom com você, né? Sempre te ajuda aqui nas coisas da fazenda, né? Você precisa de trabalho aqui na fazenda, a gente sempre ajuda. Queria te pedir um favor aí, mas tem que ser um segredo, tem que ser só entre nós. Aí o Dédalus, sabe, ele respeitoso assim, com o chapéu assim no peito, sabe? Aham. Ô, dona Pazify, o que a senhora pedir é uma ordem, vou fazer aqui. Eu queria que você fizesse uma vaca de madeira. Uai, senhor, mas pra que isso? Que é uma vaca, a gente tem tanta vaca aí, né? Tem as vacas aí, usa a vaca de verdade, usa as vacas de carne. As vacas de carne. Pra que a senhora quer a vaca de madeira? É porque esse boi, o boi branquinho, é um boi muito bonito. E eu quero fazer amor com o boi. Aí a imagem congela na cara, cenas do próximo capítulo, sabe, Dédalus? Caralho. Ele arregala o olho, né? É. Ih, caralho. Aí ele fica sofrendo, né? Ele fica no celeiro onde ele trabalha, sofrendo assim com o chapéu, falando, ah, rapaz, isso não é coisa de Zeus, não. A mulher quer uma vaca de madeira. Falando com o filho dele, né? Falando com o filho, com o Ícaro, assim, é, o filho falando... Dele, o filho dele é Ícaros. Então ele ficou falando com o filho dele. Ô, Ícaro, minha nossa. Aí ele tá andando de um lado pro outro, assim. Peraí, só que o filho dele é Ícaros, mas ele fala Icos. Icos, exatamente. Ele tá andando assim, preocupadíssimo, assim, de um lado pro outro no celeiro. Aí chega o Icos. Ô, pai, mas que canseira é essa aí? Mas que você tá aí com os pacová pra fora? Mas desembucha comigo, fala. O que tá acontecendo? O que tá te... O que, que tá te aturdindo, gente? Ô, Icos, mas não posso, é um assunto de extrema importância aqui, você não tá vendo que eu tô trabalhando? Eu tô aqui quase botando meus bodes pra fora, você tá aí fazendo pergunta, a moleque só fala, fala o tempo todo. Ô, meu Deus do céu, não pode. Agora tem que fazer a vaca, tem que cuidar do menino que fala pra cacete, nossa senhora. Mas você tá aí, você quer que eu continue misturando carco fumo aqui? Que eu fico cada vez mais louco da minha cabeça? Poxa, eu já tô malemar assim das ideias, você ainda quer me confundir mais. Caiu orgulho de mococa, cara. Não, quando volta, volta, cara. É boa. Mas pai, desembucha, fala aqui comigo, eu sou seu filho, posso te ajudar. Não, ó, Icos, tem que ficar entre a gente. Tem que ficar entre a gente, moleque. Se você abrir essa porra dessa boca pra qualquer outra pessoa, eu te mato. Eu te jogo no açude, piso na tua cabeça até se afogar todinho. Não, pode falar, pai, pode falar, tô aqui, ó. Jogo no açude. Aí ele explica, né? Explica pro Icos. O que ele tem que fazer? Como que o Ícaro, ele reage? Ah, eu acho que o Icos, ele fala assim, ah, pai, nós tem que fazer, né? Vamos fazer aí, você não quer ter problema aí com a dona Pazify, com o seu Minos, faz logo aí, isso é entre eles, isso é problema deles. Faz aí a vaca, deixa ela feliz, senão vai ser pior. É, deixa de esquentar a moringa aí, só segue a vida, tem que fazer. Cumpre as ordens aí da dona Pazify. Eu acho que o Icos ainda ia rir, assim. Mas pai, ô senhor meu pai, eu acho que seu menino não tá dando conta, porque, né, ela quer um boi branco? Onde já se viu isso, pai? Não ri, menino. Não ri que isso não é coisa de Zeus. Eles falaram, meu Deus do céu, falar só Zeus... Mas... Aquele rei Minos... Ah, não, você sabe, né, pai? Aquele rei Minos sempre tem até a cara de coió, né? Tem a carona de coió, não deve dar conta. Mas eles falam, ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, muito bom. Oh, meu Deus. E isso ia virar uma gíria muito boa, né? Na novela, só no vídeo show depois. Sim, sim. Ia virar um bordão. Isso não é coisa de Zeus. Mas aí podia ter várias cenas, assim, dele fazendo... Porque a novela enrola, né? As coisas não acontecem. Passa duas semanas e a cena não desenvolve. Passa duas semanas... Tipo, essa novela que é na praia, né? No Leblon. Aparece o cara correndo no Leblon. Aí passou 5 capítulos e o cara ainda tá correndo no Leblon, assim, no mesmo dia. Sim. Então vai ficar... Vai ser bom pra enrolar, assim. Vai ficar dias e dias lixando a vaca, fazendo a vaca toda bonita, pintando, sabe? Fazendo a vaca branquinha, fazendo a vaca sexy. Sim. Botando um batom na vaca. É, o que eu fiquei imaginando, na verdade, foi a Pazify entrando na vaca, né? É o contrário do Ace Ventura saindo pelo cu do rinoceronte. E aí, enquanto ela vestia a vaca, ia ficar tocando. Ó, meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração. Na pista da paixão, me valeu boi, meu amor, me valeu boi. Amo você, me valeu boi. Ia ser legal a cena, assim, ela chegando no celeiro, né? Aí ela vai se arrastando, assim, a vaca tem rodinha, né? Ela vai se arrastando, assim, pra perto do boi. Aí a cena, a luz escurece, a câmera afasta, sabe? A câmera vai subindo, assim, mostra a lareira, pra não mostrar a cena em si. Mostra a lareira. Mostra a pilha de feno do lado, né? Toca uma música, né? O tema de Pazify e Boi. Toca uma música romântica, assim, da Pazify do Boi. E... Uma Love by Grace da vida, assim. I didn't come here to find out, didn't come here to love. Raspando o cabelo pra entrar na vaca, né? Pra cabelo. Podia ser também Elton John, Can You Feel the Love Tonight? É verdade. Puta, muito bom. Ou então Discovery Channel, né? You and me, baby, ain't nothing but mammals. Mas o fato é que depois que isso acontece, é aí que a Pazify dá a luz ao Minotauro. Que maravilha, né, gente? Entendeu? É por isso que existe um Minotauro. Ela dá a luz a um monstro que tem corpo de humano, cabeça de touro, né? Cabeça que é o boi, é o pai dele. E o rei Minos só percebe isso na hora que nasce, né? Então, putz, imagina a cena do nascimento, cara, na novela. Ela no... Na fazenda, assim, né? Pico de audiência. Facilmente. Todas as TVs ligadas, 100% de audiência. Igual o final da Copa, sabe? Exatamente. as ruas vazias, né? Sai no Jornal Nacional, o William Bonner falando assim, daqui a pouco, na novela, vai ao ar o capítulo com o nascimento do Minotauro. Caraca, eu tô tenso aqui. Então, aí, imagina, e vai ser na fazenda, né? Vai ser assim, ela tá tentando esconder e tal. Ia ser legal se ela fosse no médico e aí fizesse o ultrassom e desse pra ver o chifrinho. E ela tá tensa e tal. Mas aí nasce o Minotauro e o Minos fica puto, né? Obviamente. Aí ele descobre a traição. Não, peraí, a gente vai passar isso sem a cena do ultrassom? O médico passando, o médico é paulista, né? O médico não é... É, ela foi pra cidade. É igual o primo do Chico Bento, ele é vindo da cidade. Ah, doutora Fazifai, temos um menino aqui muito saudável e olha, eu tenho uma ótima notícia pra senhora. Ele é um menino, muito bem. Aí ela sorri, ah, que lindo. Não, Rafa, você tem que falar assim. Olha aqui, dona Fazifai, olha que eu vou passar o gel aqui na sua barriga, tá? Vai ser meio geladinho, entendeu? Mas vai dar tudo certo, entendeu? Depois a gente vai comer um lanche e jogar uns minigames. Mas olha assim, ó, vou passar aqui, ó. Exatamente, não, tem que ser o doutor Bossa, ginecologista. Ele é de São Paulo, tem que ser o doutor Bossa, cara. Olha aqui, hein, vamos lá, hein, ó, vou passar aqui, opa. Tô vendo um bingoli, hein? Eita! E ainda fala assim, né? Oi, passou duas vezes na fila aqui, hein? Porque filho do touro, né? Cara, que pesadelo ser o ginecologista ser o Bossa. Eu achei que o pesadelo era estar grávida de um minotauro, mas se você acha... Pode piorar. Que é o ginecologista. Pode piorar. E aí vai ter a cena do nascimento, né? Que vai parar e tal. E nessa cena é quando o Minos descobre. Aí ele fica com raiva... Ele manda matar o boi. É, porque tem a possibilidade, de vez em quando, do bebê nascer de ponta cabeça, né? Uhum. Então dá pra, às vezes, tipo, sair a metade que é humano e ele, ah, meu filho, aí pop, sai a cabeça. Aí tem a... De um touro. Sei lá, o que, que ele vai fazer, tá ligado? É, um bezerrinho, né? Ele vai fazer bé. Ele mugir no nascimento é demais, cara. Isso é muito bom. Existe uma hipótese da novela ser meio cômica, né? Que acontece às vezes também. Ela não ser séria. Se for da sete. É, sim, se for da sete, mas... se for um chocolate com pimenta, se for um uga-uga, se for um kubanacan, seguir a mesma linha, aí dá pra ser cômica. Não, mas é uma tragédia, cara. Tragédia grega, hein? Ele tem que ficar irado. Então a novela das nove. Ele começa a chorar. Ele... Oh, meu Deus, o que aconteceu? Que criatura é essa, meu Deus do céu? Isso só pode ser filho de Hades? Só pode ser coisa de Hades? Primeiro que ele mata o Bossa. É verdade. A primeira coisa que ele faz, pega a arma e mata o Bossa. Ele sai gritando maluco, não, não, meu Deus, me ajuda, meu Deus, que maldição, que é isso? Aí ele fica maluco correndo assim pelo... E aí depois ele volta, né, é tomado pelo ódio, ele vira outra pessoa, porque ele era um cara alegre, né, ele era um cara feliz, né, ah, meu boi branquinho, agora ele é um cara amargo. É. E aí ele manda matar o boi, né? Tem a cena que a Pazify confessa pra ele que ela não aguentou de amor pelo boi. E aí ele, de raiva dela, fala assim, ah, é? Ah, é? Pois eu vou servir esse boi no jantar. Eu vou servir esse boi pra peãozada. Aí ele manda matar o boi e o Oswaldos fica com pena do boi e não mata. Ele só esconde em outra fazenda. E aí ele aparece antes do último capítulo. Boa, boa ideia. Boa ideia. Não, não, na verdade, assim, ele mata, mas não mostra a cena dele matando. Porque aí o autor pode falar assim, ah, não, na verdade, lá atrás ele não matou. Isso. Né, é assim, ele vai lá, mata ele e dá um tiro na cabeça do boi. Mas a cena não mostra muito bem o boi, né? Porque eles não vão. Porque não pode ter essa violência toda, né? A cabeça do boi explodindo. Mas assim, pra todos os efeitos, a gente viu que ele matou o boi. Só que lá no final, eles falam assim: ah, não, não era o boi, ele errou o boi. É, ele atirou do lado do boi. É, porque novela tem isso, né? Ela tipo, faz uma pegadinha. Não, aquilo que a gente mostrou lá atrás era mentira. Não aconteceu. Você lembra que tinha uma novela Pantanal que o cara capava um dos peões? A audiência achou horrível, né? Falou assim, não, isso foi demais, porra, como assim? E o peão ficou assim um tempão, falou assim, puta, agora eu sou um capão, né? Ele ficou tipo, caramba, como é que vai ser minha vida agora? E aí fizeram pesquisa com a audiência e tal, eles voltaram atrás. Ele vai no médico assim, fala, ah, não, não, tá tudo certo, tá tudo aqui. Ele não cortou nada. Caralho. Fora, não. Foi uma impressão sua. E aí volta normal. É, ou seja, a gente não tá tão longe assim. Não, é uma coisa normal. Aí ele vira outra pessoa, né? E esse ia ser o turning point da novela, assim, né? Do segundo ato. Agora ele é um cara tomado por vingança e ele quer acabar com todo mundo, ele quer acabar com Poseidon. Quer dizer, ele não sabe ainda que foi o Poseidon que fez, né? Ele vai descobrir lá no final. Mas ele quer acabar com todo mundo que tá envolvido com isso. Então, assim, pra castigar a Pazify, ele manda matar o boi, porque ele não vai matar ela. E aí ele contrata o Dédalus pra construir o labirinto pra prender o Minotauro lá, entendeu? Essa é a história do Minotauro. Tá vendo que as coisas estão se encaixando? Sim. E isso que ia ser emocionante da novela, que ele ia chegar no Dédalus e pedir sem saber que foi o Dédalus que fez a vaca. Ele vai descobrir isso mais na frente só. Então ele chegou, o Dédalus, não sei se tá sabendo aí a maldição aconteceu na minha família. É uma pazivai, ela se apaixonou pelo boi, teve filho com um boi, nasceu um menino cabeça de boi, e o menino é um monstro. Então eu preciso construir aí um labirinto pra prender o monstro pra ele não sair de lá. Você que é um homem aí das inteligências aí, você que é um homem aí dos... sabe fazer as coisas, sabe construir as coisas e tal. Você não pode construir um labirinto pra mim, não? Ô, seu Minos, claro. É uma ordem. Se o senhor tá mandando, é uma ordem. Aí ele vai lá, ô Icos, trabalha pra nós, vamos lá. Vamos lá construir um labirinto. E aí, passa meses construindo o labirinto, né? Porque essa novela vai esticar. Sucesso. Mas a parada é que em algum momento ele descobre que foi o Dédalus que fez a vaca. E esse ia ser outro momento incrível da novela, que ele vai com tudo, vai à caça do Dédalus. Não, é um show de atuação do Antônio Fagundes. Ele pega a espingarda e sai correndo pelo campo. Eu vou matar esse Dédalus, filho da puta! Eu vou matar, ele, filho dele! E aí ele sai correndo assim, gritando assim, irado, sabe? Eu vou matar, maldição! Por Zeus, eu vou matar esse filho da puta! Só que o Dédalus é um dos melhores amigos dele, né? Trabalhou com ele a vida inteira e tal. E tá lá ele e o Ícaro, que é o filho do Dédalus, os dois, assim, encurralados. Aí ele mostra a espingarda, assim, né? Eu vou matar você, seu filho da puta! Você que fez a vaca! E aí ele fica, não, pelo amor de Deus, seu Minos, não mata a gente, não! E aí ele tem uma piedade, né? O antigo Minos, né? A antiga personalidade dele, quando era um homem bom, toma ele. E ao invés de matar os dois, ele prende os dois na torre. Na verdade, mais legal ainda, ele podia mandar eles construírem a torre pra prender eles lá depois. É verdade. Pra passar um tempo construindo a torre. E aí estica a novela que eles estão lá construindo a torre, assim, com a bola amarrada na perna, sabe? E construindo a torre. E aí, o que que o Dédalus faz? Ele começa a pegar os pombos que vão na janela da torre e ele começa a construir asas com cera. Sacou como a história tá finalizando aqui? Como tudo se juntou? Rei Minos, Poseidon, Minotauro no labirinto, Dédalus, Ícaros, agora chegou na asa de cera, sacou? E aí é que acaba. E é uma tragédia grega, acaba tudo indo pro caralho, ninguém é feliz. Todo mundo se fudeu, porque é assim que as histórias gregas acabam. E aí eles fazem a asa de cera pra finalmente fugir, vai ser o último capítulo, né? Eles estão lá um tempão construindo a asa bonitona, assim, com pena de pombo e cera. Ô, maravilha. É. E aí, finalmente, assim, tem um momento... Aí fica vários cliffhangers, né? Eles põem a asa, vai pra janela, mas aí não salta. Eles veem que tem alguma coisa lá embaixo. É, ou um dia, sei lá, tipo, o Minos abre a porta, assim, aí eles têm que esconder as asas, assim, né? E ele começa a andar pela torre, assim. O que vocês estão fazendo aí? Vocês estão me engamelando aí? Aí, não, nada, não se fazendo nada, senhor Minos. Não está fazendo nada aqui, a gente de bobeira aqui. Ó, tomando sol, ó, tô tomando sol o Icos. Ó a corzinha do Icos. Ó a cor bonita, menino sardável. E aí fica enrolando, assim, por vários capítulos, até quando chega no capítulo final, aquele que passa na sexta-feira, repete no sábado. Finalmente tem o voo de Dédalus e Ícaros. O voo de Ícaros. Os dois conseguem voar, eles saem voando pra longe da fazenda. Ele fala, vamos, Icos, vambora, vamos, vamos. E aí eles saem voando, assim, batendo asa, né? Puta cena bonita pra caramba, filmaram com drone, já pensou? Uhum. Filmar em primeira pessoa. E aí esse é o momento, cara, imagina esse último capítulo. É o momento que o Ícaros tá tão feliz com a liberdade dele e tal, que ele começa a ir cada vez mais alto. Olha, pai, olha o que eu consigo fazer. Olha que maravilha, pai, eu tô voando igual um passarinho, igual um beija-flor. E aí o Dédalus fica, Icos, vem pra cá, menino. Desce daí, é só pra gente ir embora. Não é pra você voar, voar é pra pássaro, menino. E aí o Ícaros vai cada vez mais alto e ele fica só, Icos, Icos, meu filho, não, não. Aí a asa começa a derreter, né, as penas começam a cair, assim. E aí o Icos começa a fazer uma cara desesperada, assim, tentar bater a asa cada vez mais rápido, não adianta nada. E aí ele cai no mar. O Ícaros morre caindo no mar. Porra. Agora ficou um pouco difícil, né, dele cair no... Não pode ser num rio? Não, ele pode cair no açude. No açude. É verdade, pronto. E aí o Dédalus sofre pro resto da vida, né, que ele perdeu o filho dele. E ele sofre, ele se lamenta o dia que o Boi Branco apareceu, que o Boi Branco foi só um mau agouro, né, e aí ele fica lá chorando. Imagina o Chico de Oliveira chorando, cara, a morte do filho dele, do Icos. Não, Icos, não. Filho dele, filho do Icos, podia ser quem? Caio Blatt. Caio Blatt. Caio Blatt, perfeito. Aí ele fica só, não, não, meu filho, ele fica na beira do açude assim, não, filho, volta, volta, meu filho, oh, esse boi maldito, esse boi branquinho foi só maldição. E aí o rei Minos chega e percebe que eles fugiram, ele fica furioso com isso, E é isso, ninguém mais é feliz. Como uma boa tragédia grega, ninguém mais é feliz. É, só que como isso é uma novela, podia mudar tudo e todo mundo se casar. Assim, com pessoas que só apareceram no penúltimo capítulo. Pois é, podia ter uma coisa assim, na hora que o Minos vai tentar ir atrás, ele vai lá e pega, e ele pega a asa que foi o protótipo que deu errado, pra tentar ir atrás dos dois, e aí dá errado e ele morre, né, porque ele é o vilão, ele virou o vilão. Como a gente falou lá no começo, o Boi Branco, na verdade, não morreu. O Oswaldo tinha escondido ele, então ele volta. Ele chega de terno. Ele chega de terno e casa com a Pacify. Exato. Ele que volta a sorrir. Eles, e o Minotauro, eles criam o Minotauro como uma criança feliz, assim. E mostra ele, ele sentadinho, brincando com os cubinhos, sabe? Andando de velocípede. Comendo um danoninho. Brincando de pique-pega com as crianças, depois brincando de pique-pega com os bois. E aí no casamento, ele carrega as alianças? O pajem. É, ele carrega a aliança, uma em cada chifre. É, ele vai carregando na frente. É, aí tem a aliança normal, né, da Pacify, e uma aliança gigantesca pra caber na pata do... Não, na verdade a aliança do boi, ele coloca naquela argola no nariz. No nariz, é. E aí a gente descobre depois que como o Ícaro caiu na suja, ele não morreu. Milagrosamente, ele sobreviveu, ele veio nadando. A Pacify vira dona da fazenda, né? Ela põe uma roupa, assim, bem da Sula Miranda e passa a ser a dona da fazenda. É uma roupa rosa, assim, com franja, chapéu, sabe? Sim. Esse seria um final muito melhor pra lenda do Rei Minos. E aí, no final, aparecia, assim, o fim? Aí aparecia uma interrogação. O fim? Que é o prenúncio de novas aventuras. Pois é, né? Já podia emendar, assim, já colocar um outro personagem que já pode servir pra um spin-off no futuro, né? Pode ser Teseu. É verdade. Que é quem vai vir depois pra matar o Minotauro, entendeu? Numa próxima novela. Mas aí pode ser uma novela das seis mesmo. Antes da gente acabar, o Teseu pode ser o Edson Celular? Este podcast foi editado por Caio Corraine.